comprador. Eu chegava correndo da escola, louco pra logar logo o meu face. Corria logo lá pra reserva, sempre lá na máquina de meme. Eu botava esquerdo no título, eu botava logo o Vin Diesel. Eu botava minha 10/10 ao som de Sweet Dreams. O Sun não é mais brabo. Era pouco, ADM tava bando, não sei se ADM vai tomar no seu cu. Eu botava logo um enigma, eu botava logo o Irineu. Eis que quando toca o sol novo, mas cadê o meme? Você não sabe nem eu. O Sun não é mais brabo. Mais pra boa.